A situação é um bocado complicada, não é? Neste momento ainda temos combustível, temos tudo, temos um bocado tudo, mas o nosso posto de Nelas já não temos, não é? Senhor Oliveira, ainda temos, porque temos estoque grande, mas penso que dará para hoje e para amanhã e acabou, não é? As pessoas também estão a correr com grande afluência ao posto de combustível. Esse é que é o grande problema, quer dizer, nós teríamos combustível se calhar para uma semana ou duas, mas nessas condições não temos, porque toda a gente vem, traz o bidon, traz o carro que está parado há um mês ou dois, quer dizer, não é fácil, não é fácil. Tem estado em contacto com os distribuidores dos combustíveis? Não há previsão para nova entrega de material? Ainda esta manhã estive a falar com a PRI, com um dos diretores, e ele disse que não tem previsão. Não tem previsão. Sr. Rui, de momento ainda tem o combustível, verifica-se esta grande afluência, mas antecipa que possa haver algum tipo de prejuízos quando faltar de facto o combustível? Vamos ter, neste momento, vamos ter ainda combustível para hoje, eventualmente para amanhã. Depois, não sei, depende da evolução das coisas, não é?